depois que aumentou o VT. O povo ficou muito descontente quando resolveu protestar. Levou um baita couro da PM. Da PM, ai. Teve bombas de gás pra todo lado, gás de pimenta ainda tô engasgado, balas de borracha até no nariz. Voltei do protesto arrebentado, camisa furada e shorts rasgado, e a polícia exibindo os fuzis. Não ri que os homens já estão chegando, não ria, eles estão espancando. Já tomei porretada até nos rins. Bombas de efeito já estão jogando, meus olhos já estão remelando, atacou até minha rinite. Não ri que os homens já estão chegando, não ria, eles estão me espancando, já tomei porretada até nos rins. Bombas de efeito já estão jogando, meus olhos já estão remelando, atacou até minha rinite. Depois que aumentou o VT, o povo ficou muito descontente, descontente, quando resolveu. Pra todo lado, gás de pimenta ainda tô engasgado, balas de borracha até no nariz. Voltei do protesto arrebentado, camisa furada e shorts rasgado, e a polícia mostrando os fuzis. Não ri que os homens já estão chegando, eles estão espancando, já tomei porrada até nos rins. Bombas de efeito já estão jogando, meus olhos já estão remelando, atacou até minha rinite. Não vi que os homens já estão chegando, eles estão chegando, não ria, eles estão espantados.